21171, no solo aos 26, direita, São Salvador, 121, décimo 9. Salve direita, 1219, gol, 21, retro. Seu controle Salvador, sua identificação. Vê se mantém a nível 050, ajuste 1018, chegada a Blomed 1. 08, autorizado a Lene, mantém a pista no 7. Já matou a nossa área, Juliette Quebec, plano visual, nível 085, decola dono 7, curva direita, mantém 1 no mil pés no corredor Axé até o Fala da Barra, guardando a liberação do controle, aciona o transponder 1721, recusa do controle 1198. Obrigado, Salvador, para montar de curva direita, 1 no corredor até o Fala da Barra, até o transferência. Essa é 198, transponder padrão 1721, guardião 08. Autoriza a decolar, 108. Guardião 08, cumprimento correto, autorizado a decolar, pista 17, vento 1,5 graus, meia dúzia lá. Autorizado a decolar, 08. Romeu Lima, 7, bom dia. Guardião 08, decolado aos 3-0. Direita, no curva direita, curva de axé, farol de tapão, chave o controle 119, décima 8. Cobrimento com o Eduardo, 798, controle, guardião 08, grato. Salvador Guardião 08, tá, correndo de direita, eu dou a chave destino a GQE. Guardião 08, de condições visuais, 1 no mil pés, corredor axé, ajuste em Salvador para referência 1018, recorte farol da barra. Vai para lá, farol da barra, 08. Isso confirma para o ideal do destino. Para 264. Gente, Guardião 08, direto de China, guarda na sessão. Direto de China, guarda na sessão, garoto. Tenente Guardião 08. Parece subir, mantenha 25007. 25007, Guardião 08. 1230, desça para 4 mil pés, ajuste 1018. Está livre o LSX-Ray, reporte estabilizado, aguarde descida 2 mil pés. 4018, aguarda descida, 1, 2, 3. Forma tráfego posição de 1 hora, meia dúzia de milhas, rumo oeste, cruzando 1 número pés para 2500 pés, 2500 pés, um Charlie 208, não interferirá com sua aproximação. Gente, Bono 230. Mande 108, tráfego posição de 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando o 060 para 4 mil pés, um Bravo 737-700. Salvador 3304, está passando 240. 3304, Centro Recife, em 1260, plano 268. 360-288. Controle, Salvador, Papá Romeu, Juliette Romeu, Mike, solicita 3.500 pés. Tente Juliette Romeu, Mike, desce e mantenha 3500 pés. Ajuste para referência 1098. 1098, 3500, Mike. Tráfego ultrapassado, desça para 2500 pés, versão desça para 2000 pés, livre leste, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 3. Tiago, você acha que vai manter o setor do corredor forte? Assim, mas setor a 2500 possível. Gente, está afastado 16 milhas, submantém a 2500 pés. Cuidado, 2500 pés, o terra no campo. Pelo Guardião 08, passou a saída da recepção. Guardião 08, subiu até o nível 085. 0800, Guardião 08. visual estabilizado? Estabilizou, está visual. Gente, complete a aproximação, 3.18, decimal 9, 5. 19.95, obrigado. 18.95, 1.18, decimal 9, 5, boa. 2.95, obrigado. Salvador, gol 230, final da 10, baixou, travou. Bom dia. Gol 1230, ajuste no 08, bom dia. Gráfico estado. Ou autorizado pistão no 0 vento, 150 graus, 079. É livre, pouso, gol no 10, 1, 2, 0, decimal, 1. Juliette Bravo, Delta, acionamento a critério, reporte pronto para o táxi. Índia, November, acione identificação, desse mantém a nível 050, ajuste no 08, via chegada da Bernadio. E o Oscar, mantendo uma mensagem para a regressa. Jet Sierra Golf Oscar, regressa via corredor forte, após forte Interlagos, Interlagos Santa Pera e aguarde chamada. Pegou o Salvador, onde eu vou 2171, no cliente da CONT para Congonhas, autorização. Tráfego Salvador, Gol 2171. Sim, Zap intersection, Channel 6250. Find the next Zap intersection, Channel 6250. Padião 08, quero serviço de informação de voo e alerta, chame 7 Recife, 126 decimal 0, termo 28 decimal 8. Bravo Delta, autorizado a decolar, pista 17, vento 1 no ciclo de grau 07 nós. Capitão Juliette Bravo Delta, decolada aos 55, direita, corredor Axé, falando Itapuã, chame controle Salvador, 119, décima 8. Muito obrigado, 119, 8, Bravo Delta. Bom dia, Papatango Juliette, Bravo Delta. Papatango Juliette, Bravo Delta. Sob condições de visuais, no meu pé, escolha do Axé. Ajuste na volta para referência 1018. Aceite, Bravo Delta. Estabilizado, LS. Gente, vou provocar o Whisky India November, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 9, 5. 1895, Whisky November, grato. Torre Salvador, muito bom dia, papapá, Whisky India November, estabilizado, LS. 1-0. Papapá, Whisky, India November, bom dia, ajuste no 018. Tem aproximação, guarde autorização de pouso. Ok, me deixa. Aerostar, vou pousar aí, prosseguir para Aerostar. Boa. Whisky, India November, pousa no 097. Pouso 0. Chega. O Whisky de November, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 077. Whisky de November. Controle Sierra Golf Oscar na prova rotatória, visual com campo. Tiago, flash 500, chame todo no 8, decimal 9, senhor. Torre 198, decimal 95, Serra Golf Oscar. Torre Salvador, é o Serra Golf Oscar na prova rotatória, visual com campo. Serra Golf Oscar, justo no 08, consiga final 17, corte final 17. Salvador, possível 2 CGLs na 197 para o Serra Golf Oscar? Afirmo, reporte final 17. Reportará final 97, Golf Oscar. Descend to power 1000 feet, 281018. Power 1000 feet, 281018, Ocean Air 6250. November no som 1300, vem na direita, São Salvador, 121, décima nove. 219, Whisky November. That's 6250, traffic 2 o'clock, 9 nautical miles westbound, crossing 2,200 feet to follow 1,500 feet, Charlie 402. Ocean Air 6250, acknowledge traffic. Ocean Air 6250, descending to 2,000 feet, clearly 1018, cleared ILS 3, runway 10. Come stable, shield and localize the course. Clear ILS X-ray, runway 10. Call again, establish and at localize Ocean Air 6250. Papa Tão, Juliette Bravo Delta. Com tráfego de 1 hora, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.600 pés para 2.000 pés, a 2.320, vai interferir com sua subida. Bravo Delta, está certo. Torre Salvador, Serra Golf Oscar na final da 7. Serra Golf Oscar, avistado autorizado, toque arremete, pista 17, vento 150 graus, 089. Autorizado, toque arremete na 17, Serra Golf Oscar. O ideal de descer. Zaga 3, 1-1, da colada 04, chame o controle, Salvador, 1-1-9, decimal 8. Controle, Salvador, 1-1-9, decimal 8, 63, 1, obrigado, bom trabalho. Controle, Salvador, bom dia, chame 63, 1-1, decolou na sua escuta. Chame 63 no contato radar, Super 360, direto Leda. Sobe 360, direto Leda, 63 no 1. Fim de novembro, autorizado o cruzamento, reporte pista livre 1735. Serra Golf Oscar, Tucã RMT 05, curva direita, passa espera no varal de Itapuã, com curva da esquerda, faz processo. Curva à direita, Serra Golf Oscar, espera no farol de Itapuã com curva à esquerda. Whisky 9, é... Gente, estacionar para o frequência livre. Sir, complete the port, contact tower 118.950. 118.950, Tower, Ocean Air 6050. Salvador, Salvador, Ocean Air 6250, established at ILS X-ray 10. Ocean Air 6250, Chinese 1018, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Land runway 10, Ocean Air 6250. Ocean Air 6250, traffic information, Charlie 150, hold over on it up on lighthouse on the right, do not interfere with the land. Acknowledge Ocean Air 6250. Serra Golf Oscar, visual com Airbus na final no zero. Afirmativo, visual Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento final 1028, reporte final 1028 livre. Reportará livre 1028, Serra Golf Oscar. Azul 2780, com informação Lima. Azul 2780, show controle de Salvador, sua identificação. Vê se mantém a nível 060, ajuste no 018, chegada da BMET. A gente desce pro 060, 21018, chegada com a média 1, azul 277. Salvador, de Papa Antônio Juliette, Bravo Delta. A intenção do voo, treinamento de tripulantes, a nossa intenção é manter 4.500 pés até a vertical de Valença para evoluções, após possa arremetida em Valença, com um tempo de voo aproximadamente até o retorno, mais 45 minutos. Gente, Papatão Juliette Bravo Delta, reporte a 40 milhas de Salvador. Já reportado. Voo 2065 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 1.5 graus, 0.7 lógico. Pistão 0, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, autorizado, base, reporte final, pistão 7, base pela direita. Autorizado, base pela direita, reporte final no 7, Serra Golfiosca. Xenéia 311, nós chamamos de Sacra Recife, 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 8. 12835, confirma a secundária, senhor? 123, decimal 8, 0, 1. 123, decimal 8, 0, obrigado, bom trabalho, 63. Autorizado, toque remetida, Serra Gopiócia, na final da 7. Juliette, Bravo Delta. Sapatão Juliette, Bravo Delta. Com frequência livre presente para autocoordenação. Para serviço de informação de voo e alerta, mantenha a escuta do controle Salvador. E, quer dizer, tem condições de manter contato bilateral com o controle Salvador e com a frequência livre? Assim, assim. Tomará escuta e chamará para o regresso de Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, bom voo. Obrigado, senhor. Controle de Salvador, bom dia. O voo 2065, nação voando, passa 1.500. Bom, 2065, contato radar, voo 360, direto do centro. Voo 2065, contato radar na decolagem, subo 360, direto letra. Direto letra, 2065. Thiago Fiosca, tocou e remeteu aos 1-2, curva à esquerda. Saia do vento, pista 1-7, corte para gerar base. Livre leste, corte estabilizado. Sente curva para 065, descendo para 2 pés, a gente não deu 8, ele é se na pista 10027 no teto. Controle Salvador, 10. 94, bom dia, nível 220, descendo até o 150, com informação Lima. 1094, seu controle Salvador, sua identificação. Eu só via chegada do Bomédio 1 no nível 060. Identificou a via chegada do Bomédio 1 até o 060, não tem? 0620. Então 0604. Confio, acho que está autorizado base. 5060. Reporte final, pista 17. Autorizado base, reporte final 17, terra confiante. Controle, voo 2065. Golfe Oscar, estado autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 08. Autorizado pouso, 97, terra Golfe Oscar. Salvador, voo 2171, no 4090, pronto. Voo 2171, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 079. Alinha e decola, voo 2171, obrigado. Acho que no som azul no meia, confirme, segue para a base. Dada a base, a Serra do Próximo. Serra do Próximo, autorizado backtrack, reporte livrando na Sete Serra Romeu. Azul 4207, o controle Salvador, adiciona identificação, desce montanha 4 mil pés. Ajuste no 08, boa Lagoinhas para interceptar a chegada perto. Apreio de Lagoinhas, para interceptar bom. Azul 4207, agora passando. 2065, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 8, bom. 2835238. Controle Salvador, gol 2171 na saída Sanvo. Gol 2171 no contato radar, subiu ao nível 360, condições valeu. Afirmativo, direto, Leda livre ascensão 360, gol 2171. Tiago Fiosca, gente, frequência livre. Sou em Salvador, muito bom dia, Azul 2770, ingressando na Índia, pronto. Azul 2770, totalmente pronto? Sim, senhor. Azul 2770, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 150 graus, 070. A linha decola da pista 10, Azul 2770. Salvador Azul 278, está autorizado o procedimento? Afirmativo, reporte estabilizado. Sim, é grato, Azul 278. Azul 2770, decolado aos 20, chame de controle Salvador, 119, décimo 8. 198, boa, 2770. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2770. 2770, contato radar, turbanismo 160, direto Coral. 160, Cruz de Coral, 2770. 1094, retorno para o curso localizador, curva esquerda para 050, desça para 2000 pés, ajuste no 018, livre lente, reporte estabilizado. Esquerda 050, para 2000, autorizado a DS, após estabilizado, 1094. Localizador, o visual 2770. 7 aproximação, chame torno no 8 decimal 9 e 5. 8, 9 e 5, obrigado. Salvador, Azul 2780, autorizado no ILS pista 10. Azul 2780, ajuste 108, tráfego avistado por autorizado pista 10, vento 150 graus, 09 Lésica. Autorizado pelo sul na pista 10, Azul 2780. Azul 770, solicita para 260 por 5 minutos para levantar a formação. 260, sim. Afirmativo, senhora, avança por 5 minutos. 7, reporte alterno de desvio, Azul 770. Reporte para 770. Voo 21171, chame, centro Recife em 128.35, alterno 23.8. 12835, 123.8, obrigado. Livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, reporte estabilizado, no 094. General 9970, autorizado, ALN, manter pista no zero. ALN, mantenha 10, General 9970. Protocolar o Azul 2770. Feito zero, não fala os 26. Livre à direita, chame só o Salvador. 121, décimo lado. Frente via Eco, Salvador 129, Azul 770. Chegou o CR, acionamento a critério, reporte pronto para o táxi.